Sei que sabes que sim e que para mim és o mundo lá fora. Não há nada a fazer, nem nada a dizer. Aqui e agora, deixa a volta ao mundo, vai ser o que o tempo entender. Nem tu tens de o dizer, só tens de o sentir. Se sabes que sim. Sei que não demora, não há nada a fazer, nem nada a dizer. Aqui e agora, deixa a volta ao mundo, vai ser o que o tempo. Yeah.